Foxtrot. Estão 3745, boa viagem. Baixo e índia, ponte 0-7-2-9-5, são 3745. Mike Juliette, Mike, pronto, cópia? Pronto, cópia, Mike Juliette, Mike. Autorizado Sierra November Delta Vitor, nível 430, via Upper Zulu 10 até Tubave. Após sair conforme o plano, decola da pista 17, saída da EL, transição Motiva, controle 120.8, torre 118.95 e o transponder 5456. Livrar na Eco Chame Solo 219, tenha um bom dia. Eco 219, obrigado. 29, 5456, transponder. Correto, Mike Juliette mais. Observe a aeronave da TAM que está taxiando após cruze o pátio, chame na Lima. Após a aeronave da TAM, cruze o pátio, chame na Lima, Mike Juliette mais. Alfa Tango Lima, November Oscar. Aguarde um minuto, cópia. O destino é Maracás? Araú. Araú, sente. Aguarde um momento. O voo 962 se trouxe, escuta. Voo 962, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07. Fotocópia. Autorizado Veracruz, 1010, corredor Axé, pista no 7. O controle 120.8, torre 1895, transponder 0157. Confirma no 742 azul. Azul 2742, após o ponto e voa até a pista 368. Vai bom, 368, azul 2742. Minha nome é Matrix, como é que compensou? Meu nome é Matrix, como é que voa São Mari? Após Mari, voa de Tapa. Zulu Eco, o tráfego vai reportar no setor de decolagem. Decolagem por conta e risco no RMAR. Vento aqui na aeródromo 120 graus, 10 nós. Está reporte fora do solo. Autorizado a proar por pátio 3 e aguardar para o cruzamento. Certo. Autorizado Maceió, 350 nível, via Upper Zulu 17 até Urago, após direto. A decolagem é da 10, saída Cuca, transição Caju, controle 120.8 e o transponder 5474. Quanto ela bate, quer ver aquilo? Chame na Romeu. Ucra, Caju, 1208, 5474, transponder, boa noite, 64. Correto, boa noite, 64. É, chame para o supercacionamento. Vai chamar. Aqui o bicho 97, alinhado e decolar, vento 120 graus, 109. São 3895, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 251-238, bom dia. Só passando Lima, novembro, eu acho que é cópia. Autorizado Maraú, 1010. Decola da 17, ingressa no corredor Axé. O controle 120.8 e a torre 1895, transponder 5441. Novembro Oscar, correto cotejamento. Você está em qual hangar e o POB? 4-4, Pátio 45 a bordo, chame a torre. 1895 para acionamento. Lima, novembro, Oscar. Da Sam? 3745, contra a discussão. Bono 455, reduza. É, número de sequenciamento, reduza para 2109. Redução 2109, Bono 0300, Bono 0400. Bono 455, quente, mantém nível 040. Sam 3745, contato radar na decolagem, suba via saída da ESP para nível 340. Pode voar, é, Lisa, presente? 3745 autorizado, Lisa. Prato. Partido 742, disparo 25007, autorizado, Renato Pista 0, voa CRF 366, reposta habilitada. 10 para 2500, voa no CRF 366, reposta habilitada, 3742. Bono 455, vetoressa para sequenciamento, coleteira pro 015, limite a radial 300 e salvador 5. 015, reduza para 2109, número 3, na aproximação. 2109, poderia ser a proa 040 para o 145, informação. Bom, no 455, autorizado para 040. 040, no final. Fuso por quanto risco na irmã 120 graus, 12 no aeródromo. É poste controlado, Charlie, Alpha Fox. Alpha Fox. Agora 4.000 pés, descida para 2500 pés. Número 1, aproximação. Lima, Silas 3, dá pra gente pôr a rotatória. Presente a rotatória, S3. Papa Romeu, novembro, S3, confirma que visual. Visual com campo. Sembra S3, torre 118, decimal 95. Torre 118, 95, obrigado. Papa Sangue, S3, Delta Fox, por si. Salvador, o Papa Romeu, novembro, S3, está vindo do setor norte, está visual com o campo, por hora rotatória. Suporte o risco da rotatória, mantenha o 9.500 pés, corrigência e mantenha 1.000 pés, novembro, acho que o risco 1.015 no ajuste, suporte o risco da rotatória. Para 4.000 pés, ajuste 905, reduza para 1.90 mais. 4.196, desse para o nível 050, voo CRA 368, reduzo para 200 mais. Para o 3496, desse para nível 060. 060, Passiva X3, torre 118, decimal 95. Torre Salvador, Papa Tango, Lima, Kilo X3. Lima, Kilo X-Ray, ao número 2, pouso no 7, mantém 1.500 pés. Tráfego que o precede é 185, está mantendo 1.000 pés na vertical da, do CEASA. Reporte visual com tráfego. Visual na região, visual com o Lima, aquilo que você aí, mantenha 1.500 pés, aguarde a autorização nacional da nossa sede. É, abre 366. Sim, 360 pela esquerda, mantendo 1.000 pés, reporte iniciando 360, o novembro é o Vai reportar iniciando 360, November Off Swiss. Sobre aí, Max. Estilo, confirme chamado para pouso. O azul 2742, 1 milha por 372. Azul 2742, azul de altímetro 05, tráfego avistado. Pista na 0 limpo, pouso autorizado, vento 120 graus, 120 anos. É, confirma para o azul livre pouso? Afirmo, livre pouso. E informa o tráfego, mantendo agora o setor norte, é um Charlie, é um Serginha, onde você refere com a sua aproximação 2742. Tá, livre pouso, sendo o tráfego 2742. Alô, Salvador, vou no 864.5 para puxar de estacionamento. Controle, está 3496? Então, 3496, veteração, mantém a presença de boa. Limite será radial 330 Salvador, número 4 na aproximação. Até a flor, limite 330 Salvador, 3496. Visto 3360 na posição, sequencialmente 4 tráficos com 1-0. Gente, obrigado pela informação. Reportará sinalizar 360. Até a próxima. Obrigado, Roberto. Bom, 455, palmo tráfico 2 horas, 3 milhas, rumo nordeste, passa. Mantenha o 9510 com o tráfico de baixa pressão. Chequezão 455, passando 366. Controle Salvador. Bom dia, passação Rússia, cidade de hotel. Meu nome é 356, retomo navegação, voo Sierra Vico 366, desce para 2500 pés. 366. Controle Salvador, Papatango Whisky, Quebec Hotel. Papatango Whisky, Quebec Hotel, acendo a estação, dessa vez chegada a Mário para nível 050, o ajuste 1095. Fênix, 105, descendo via, Mário para 050, Whisky, Quebec Hotel. Puxa, né, 633, autorizado São Paulo, nível 360, rota do plano, está o Bersolono 10 Cubado, depois o Bersolono 6, segue rota. Recorda 10 da Elsa, São Monte, mano 208, controle, aciona 5452 na posição 9, puxa, né, 633. Puxa na direita, da presente, o Júlio Alfa Delgo, descendo para 1500. 34 no meio, Mateo 060. É o 3496, mas 3060. 356, voltava 366, desce para 25006. 3496, desce para 4000 pés, o ajuste 1005, reduz para 1909, número 4 na aproximação. 4000 e 1500, aí reduzia 3496. Tentar um pouso após o mesmo. Afirmo, vai executar o 360 curto e reportar a visual, para liberar a 3. Foram os dois, três, é só oito. Obrigado, bom dia. Estabilizado, 455. 455, estabilizado. Bom, 455, torre, 118, decimal 95. 18, 95, ó. Aceita, posso visualizar o passou, 372. 1455, bom dia, ajuste altímetro na 0 no 5. Continua a aproximação, guardando pista na 0 livre, informo Charlie 182, mantendo o setor norte para pouso na pista auxiliar. Não interferência com a aproximação. Colo 455. Gente, aguardando para o pouso, 4. Azul 2742, solo 120, livre, direita, chama 209. Direita 129, chamada. Foi na Leverosa Luiz, que rei deceptou o final da 1-7 visual com gol na final 0-7-5-4 como número 2. Afirmo, não vem mais com isso, mantém a aproximação, aguarde a autorização. E o 37 da gol agora final de 3 milhas. Aguardando, prosseguindo, aguardando a nova instrução na Leverosa Luiz. 1-4-5-5, pista no 0 livre, pouso autorizado, 1-2-0 graus, 1-2-9. Livre pouso, pistão no 0, vão 4-5-5. Só fome. 156, torre 118, decimal 95. Funcionar 6356, continua a persuasão, aguardando autorização de pouso, 1015 no ajuste. Chegou no 864, tá livre o táxi. Em frente, via pátio, Índia, ponto de espera da 1-0-2895, a torre. Via pátio, Índia, torre no ponto de espera 1895, boa noite, né? Rotatória, Delta Fox. Delta Fox, prossiga para a rotatória, mantenha 1510, ajuste no 095, fechando torre 118, decimal 95. Controle o ex-fica da Japão. Está completo? Autorizaria direto o 1-3-6? Então, o ex-quebec que é até após o TAP voa até a rota 366. Após o TAP, o senhor 2366, vai levar. Vamos levar, Renato, 3496. 3496, torre 118, decimal 95. 290, obrigado, Renato. Reporte no través da Enrimar, o Lima, aquilo é que você diz. Torre Salvador, bom dia, agora 864, está pronto. 1864, mantém o ponto de espera. Mantém. O Xalé 6356, avistado, pouso autorizado, 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 máximo. Leve fogo, 3-3. O Remy Oscar no solo, os 2-2, backtrack, reporte livrando na bata. 3-4-6 na praia, Renato, mobilizado. 3-4-6, reporte 3-7-2, 1015 no ajuste. Passará. Cima aqui, Lexaí, mantém 1000 pés. Tráfego, Eco Delta Fox agora, hein? Estimando o César em mais um minuto. Tipo, é um TAP Alpha 3-1. Mike Eco Juliette agora. Afirmou isso que o Quebec Hotel desfazia para 2500 pés, o ajuste 1-0-1-5, está autorizado a RNAS, a pista 1-0, reposta a pista. Gente, gostaríamos de estabilidade, Quebec Hotel. Curtíssima da 1-7, e tráfego adicional que o precedeu, a 2 da Avianca agora tocando a pista, guarde a pista 1-0 livre. Afirmo, acabou de passar o 672-334 mesmo. Eu acho que o que livrou a 1-7, frequência livre, tenha um bom dia. Pátio 5, o portão 02, livre ingresso no pátio pela Juliette. Juliette 02, foi no 4-5. Aquilo é que seria pistão 7, pouso autorizado. 1-0 graus, 1-0 graus. É isso aí. Atinge 1500. E hoje na 6356, tá se via Alfa Juliette, posição é a remota 1-4 do pátio principal. Boa tarde, Azul 5021. Boa tarde, Azul 5021, tá pronto pra cópia? Afirma. Autorizado, Guarulhos 320, o nível. Via Zulu 10 até Taubaté. Decola da 10, saída da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8. Transponder 5506. Autorizado Guarulhos, 320, pela 2110, até Taubaté, decola 10, saída da El Motiva, controle 1208, transporte 5506, ajuste 1021. Real Obrigado, chame pushback acionamento, 5021. 021. Direto, chame solo para a cópia. Ah, por gentileza, chame solo, tem o... Escolher seu plano e o solo pede que o senhor chame. Frequência livre, bandido. 1-3-4-6 no solo, 2-6, próximo à direita, Olivrar chama 209, tem um bom dia. 209, Olivrar, 3-4-6, obrigado, fica pouco. Eco, Delta Fox, avistado por autorizado 97, vento, 1-1-0 graus, 109. Fica com 107, vai Delta Fox. Oi, Chanea 62, 1-3, boa tarde, ponto de espera. Chanea 62, 1-3, mantém o ponto de espera. O transponder acione o 0147. 1895 greta, até volta. Uma centena, 10 anos. Livre decolagem, apito no 0 pro Bono 864. Transponder é 0147. Kilo Lima tá no Panabata? Do Boca, tá? Boca Tango, número 2. Boca número 2, tem aí, tá? Boca Tango, vem rotatório, rota aqui, toca o campo. Tá de João com o campo já. Boca Tango, torre 118, decimal 95. 1895, do Boca Tango. Boca Tango, São Guarulhos. 2067, aguarde cópia. Claro. Salvador, Sinai 633, pushback de acionamento, portão 9. Sinai 633, aguarde autorização de pushback de acionamento. Tráfego tá ingressando agora no pátio, é um revolvo da companhia. Vai parquear na remota 14, a retaguarda. Aguarde só a aeronave estacionar. Mais autorizada final e aguarde novas instruções no Alphatão. Reportará final da 107 do Alphatão. Chamei 6203, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre decolagem 1-0, chamei 6203. 1864, as 28208, bom voo. 208, obrigado. Passando 372, Whisky Quebec até abaixo, travado, avistando. 7, Whisky Quebec até o guarda de pista 1-0 livre, um Airbus da Avianca, agora iniciando a rolagem. Aguardando, não se escuta. Eco, Delta Fox, solo aos 29, frequência livre, boa. Fuca para o 350, boa noite, 64. Controle Salvador, dia azul 4485, informação quilo, para a descida. Azul 4485, voo Mari, para interceptar a chegada Mari. Está a via para nível 050, ajuste 905. Descendo para 4, já. Azul 4485, desce para nível 050. 50, azul 4485. Autorizado o táxi até o ponto de espera do táxi para baixo, chame para ingresso no nascente. Obrigado, senhor Papá. Zulu 1-0 até Taubaté, decola da 1-0, saída da EL, transição Motiva, controle 1-2-0 decimal 8 e o transponder 5-5-1-5. 3-0, conforme a alta do plano de voo, Zulu 1-0 até Taubaté, da EL, Motiva, 2-0 decimal 8, 5-5-1-5, para o voo 2-0-6. Correto, voo 2-0-6-7, chame para o chibé que acionamento. Uma puta pela mãe. Eu vou pôr o que você vai cantar. Canem 6213, contato com a da decolagem, suba a via saída da EL para o nível 360. Via da EL 360, é possível encontrar nossa saída? 6213, autorizado direto, Lido, obrigado, 6213. Delta, prossiga. Livre decolagem 97, vento no 20 graus, 109 November, Oscar. É, Whisky Kilo até no solo 3-1, confirma o empate. Vamos pro hangar da Aerostar. Seguinte, tá autorizado o táxi à direita via Taxi Eco, Alfa e chame solo antes da Juliette, 219. Alfa, o Alfa chamará o solo antes da Juliette, 219. Tio, tráfego EV10 atrás de 2 milhas, aguarde. Fatango, visto no 7, pelos autorizados, vento 1, 1 0 graus, 1 2 nós. Livre 1 no 7, seu Zulu, Alfa Tango. Qual a parte do senhor? Ah, geral, senhor. Ok, ciente. Após o pouso, seu livre à esquerda e aguarde. Afirmativo, Zulu, Alfa Tango. Lima November, Oscar decolado aos 3-2, mantenha a escuta até o farol de Itapuã, pode chamar o controle 208. Teste de Lima November, Oscar vai curvar direito, seguindo a reta cheia, mantendo meu pé. Para o Santos, né? 6333-130, a bola alternando o galhão, 3 horas e 45. Tanâmia 333, táxi aprovado até a ponta de espera da pista no 0, via Pat 1, táxi em Índia. Ponta de espera torre 1895, Kenyagal no 095. Táxi para a espera da 1-0, para o lado 295, Tanâmia 333, boa. Restrito 340, Tanâmia 6213. O 1864, Central City 126, decimal 8, em conterna 125, decimal 45. 2685-2545, gol 1-8-6-4-4-7. Tenha o ponto de espera, Zulu Lima. Zulu Alfa Tango, solo aos 3-3, livre esquerda, faça um 180 e guarde em turno. Calma, tem posição. Causa no 09. Salvador, Lima Novemberosca, revestido do farol de Itapuã. 208 controle, tem um bom voo. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Lima Novemberosca, na Rea Gêmeo, pé. Papatango Lima Novemberosca, mano, tentou de achar no meu pé, quando possível, chamado para pouso. Lima Novemberosca, estima pouso 0502. Copiado 1502, Lima, November Oz. Lima, via pista, porte alinhado e pronto na 17. Mike, Eco, Juliette, decolado 234, tráfego que decolou sua frente, o Bravo Eco 58, passando agora Pituaçu, também a mil pés do corredor Xé, chame controle 208. Olha, 08, tá se autorizado. Via pátio principal, chame na Lima. Por da Xé, como meu pé. Autoriza direto, coitado amigo, na 245, mil pés, por gentileza. Teste, confirma a tipo de cama desse. Mil pés, senhor, mil pés. É que aí tu te deixa autorizado direto, coitado. Nada, amigo. Puxa, né, 333, autorizado pistão a zero, alinha em decolar, vento uma centena com 1-0-9. Alinha em decolar, alinha em decolar, alinha em decolar, alinha em decolar, alinha em decolar. Eco X-ray, destino é Campo de Marte. Pátio 4, entendido. Aguarde só um instante, Potter. Papa Tango Whisky, Quebec Hotel, táxi via Lima, Mike e na Quebec, chame a torre em 1895. Quilo Lima, decolado 23, Salvador 08, 1. 1, 2, 0, decima 8, quilo Lima. 2, 0, 8, 1, 2, 0, decima 8. 2, 0, decima 8, muito grato. 1, 2, 3, centro, decima 1, alterna 1, 2, 3, decima 8. Canem é 213, 125, decima 1, alterna, 123, decima 8. 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, Salvador Papa Tango Zulu Quilo Lima, tendo o corredor Axé. Zulu Quilo Lima, prossiga. Zulu Quilo Lima para Vera Cruz, corredor Axé e o PED. 333, decolado 238, controle 208, bom voo. 208, obrigado, tudo bem. Luiz Quebec Hotel, Tero, está autorizado. Frequência nível estacional, tenha um bom dia. É novembro, está autorizado o direto destino, repasse do hotel, mas é instalador. Teste confirmando, autorizado para o destino, na previsão 228, e ascensão para o 045. É novembro, eu aguardo para ascensão. Sim, aguardará. Boa noite, Salvador, bom dia, está 3.0, informação mais. A 3606, senhor identificação de Savia Filha da Mari, para nível 060, o ajuste 901. Dia, para 060, 060. Sua recepção de informação negativa. Salvador, Chanel, 6363. 6363, contato com a dama decolagem, suba a via saída da Elpa, nível 360. Autorizado direto ao Lula. Salve via 360, direto Leda, 6666. Controle San 360, linha, quantidade de voz estável 366. Salve, ótima. O controle 120, décima 8, torre 2895, transponda 5440. Salve 2773, aciona identificação. Hoje Salvador 1095, voe Mari, para que você quiser chegar da Mari. É forte para a descida. Gente, vou no Mário, no 095, ajuda 773, né? Sei correto, no 44, chame a torre para acionamento e táxi. Você já tem o produto? Autorizado a RNAV da pista 90, com ajuste 90-105, para estabilidade. Ajuste 90-105, autorizado 2.500 pés, azul 4485. Lima Novembro, está autorizado a separar 4.510, ajuste no 015. Novembro, está livre a sessão para o nível 045. Costa, voe e volta para... 2773 no ideal para descida. Mais 2 minutos para descida. frente. Então, 3603, autorizado direto, estável. 3606, estável. E é com o Juliette, confirme o chamado para posto. Juliette, confirme o chamado para posto. E com o Juliette, tem a frequência 2. Lado Vera Cruz, 1010, corredor Axé, pista 17, controle 120, décima 8, R1895. E o transponder é o 0150. É, pro Lima aqui eu sei. O J tem o TB? TB? Cliente único a bordo, chame a torre do estacionamento. O pátio é o Babata? Afirmativo. Bruno 454, gente, aguarde um minuto, cópia. É, algo é lefa. É. Azul 467, cópia. 485, reporte 372, 2015. Confirma. O 16 até Cosmo, segue conforme o plano apresentado. Decola da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decima 8 e o transponder 5531. Essa é a bateria. 7, Lima, que você vamos ver se tem dificuldade da cidade. Está autorizado com fins, inicialmente ao nível 360, via Zulu 21. A decolagem é da 10, saída Argo, após Alessa, e após Alessa, direto Nítibo, para interceptar o Zulu 21. Controle 120 décima 8, transponder 5522. Desde após Mari, voa de sapo. Após Mari TAP. 3606, desse para o nível 050. 050 para 3606. Canem 633, Centro Recife, 125, décima 1, Alterna, 123, décima 8. Plantio 251, 123, 863, 76, boa. Sabendo Silva Romeu, a torre, 118, décima 95. 485. Fugiu. Cruzada final, aguarde autorização de pouso, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, sob controle. Azul 273, reduz para 230 nós. 230, 2773. Meu Alfa X-Ray, por aqui. senhor aguarde o eixo livre para iniciar. 773 após ITAP, gravou a serra de 368. Após ITAP, o 368, e quer que reduza mais um pouquinho, colega? A gente tem condição de reduzir aqui para facilitar aí. 773, reduza para 200 nós, número de acessamento. Eu adio, vou reduzir para 200 nós, ou 2773. Então, 3606, desse para 4000 pés, hoje 905, vou até 366. Produção Avisa 366, 4.015, tá? 3.006. Ah, vai seguir o colega da TAN que tá aqui embaixo, né? Afirmo, 273, número 2773. Positivo. 3.606, autorizado a RNAS, a pista no zero, desesperador 500 pés, já está estabilizado. 102500, autorizado RNAV, remoção estabilizada, TAM 3606. Positivo? Ciente, 219, até mais. A novembro erótica, 39010, tudo é estava luta de cadência errada, tem que ser tentativa, ajuste 905. Bom dia. Alô, já. Esse cadastro errado a 39 milhas do Oeste Salvador. Informo o tráfego agora à sua direita, 3 horas, 2 milhas, mantém 1 mil pés, um tráfego de baixa performance. Hoje em Salvador, no 0,5, sem frequência livre. O que temos aqui é porção 08 hoje. Em Alfa, chama-se Juliette, azul 448. Os 4 notas do seu solo. Quando o senhor parquear, o senhor faça um check no equipamento rádio, ok? A transmissão está com clareza 2 desde a primeira chamada. Alfa e Juliette. Alfa Juliette 8, azul 4485. Na escuta, você? Menos hora. Chame para o táxi. Autorizado o posicionamento, mandar a sua 2 horas na frente. Chamando para acionar agora, como é que o senhor pediu para acionar dentro do prazo? Deixa no 095, reposta através de tarifa. Acionamento a seu critério, aguarde coordenação para ver se o senhor vai poder decolar. Rubio 773, desça para 3.000 pés, autorizado a RNAV da pista 10, registro 0.05, segue que como número 2 para sequenciamento, reduza para reduzir a aproximação. Positivo, estou reduzindo mais ainda, estou visual com o nosso colega da TAN aqui à frente. Tá 3606 passando 366, dá estabilizado aí na Vino Zero. 3606, 2198, 3695. 2195. 5021, autorizado para o estacionamento, chame táxi. Autorizado para o estacionamento, chama táxi, azul, 5021. O Mike Juliette, Mike chamou o estacionamento? É, no pátio 5 chame a torre, melhor, no pátio 4 que chame a torre para o estacionamento. Salvador, gol 1867 para a Copa Brasília. Inversionamento, chame táxi, Mike Juliette, Mike. Alfa, Eco, X-Ray, escuta o doutor. Estou em Salvador, para passando o Vitor Juliette. Juliette, autorizado, longa final da hora 7, reporte passando através da Neymar, está previsto 1360. Autorizado final da hora 7, reporta através da Neymar, previsto 1360. Alfa, X-Ray, Papá Romeu, Alfa, Eco, X-Ray, tu aí. Chame pronto táxi. Acionado pronto táxi. Autorizado até Romeu, chame para ingresso na 7. Espera, até o visual com o colega à frente com a pista. E pátio Índia, ponto de espera da 1018-95 a torre. Pátio Índia, 1895 a torre. Eu vou repassar para aqui. Pisado Vera Cruz, New Pass, corredor Axé, pista 17 da cola, controlando 2.0.8 e a torre 2.895. 0150 é o transponder. Tráfego Papa Alfa 3-2, mantém agora o setor norte com espera visual sem interferência na sua aproximação, dando 3606. Gente, 3606. Vitor de Juliette em si, 360 pela esquerda e reporte ao término. 360 esquerda, reporte ao término. Pode iniciar 360 na vertical do Neymar, devido ao bando de espaço aqui na posição? Afirmo, sem problema, vertical do Neymar autorizado, reporte ao término do 360. Faça um longo, ok? A fim de evitar uma nova espera. Após o TAM, tem mais um tráfego no sequenciamento da Terra da Azul. Azul 2773, número 2. Segue um Airbus da TAM, aguarde autorização de pouso, 1015 no ajuste. Perfeito, colega, estou aguardando. Quando você autorizar, eu prossigo. Prossiga, Lima, aquilo é que você na bata. Autorizado, via Romeu e pista 1-7, chame pronto decolagem. Torre, muito boa tarde, gol 2067, ponto espera, tá no 0 ponto. Gol 2067, mantenha o ponto espera. Mantenha. 895, Penegão no 0, 1-5. 1-0-1-5. Autorizado, parte 3, parte 9, Índia, parte 0 no 0, torre 395, azul, 5021. É cola de negado. Sim, comando, mantém o ponto de espera, o tráfego no sequenciamento, o azul agora, final de 4 milhas. Alinhar e decolar de imediato. Vento 1, 0 graus, 129, é que sei. Quilo confere, número 2 para cópia, prepare saída Momo, transição frutífera. Momo, frutífera, 4 nomeias. 4 nomeias, confere saída Borba, após frutífera. Borba, frutífera, 4 nomeias. Profissional, Papa Alfa 3-4, iniciou agora da auxiliar, aguarde a 1-0 livre, azul 273. Visual com os três, o colega está livrando, um decolando e um na espera. Show de bola, pista 10 livre, pouso autorizado, vento 190 graus, 122, azul 2733. Baixou, travou, livre o pouso a 10, 73. Azul 2067, após o azul, está autorizado no RMC 90. Após o azul, RMC 90, o voo 2067. Lima, Kilex Rei, decolado, 57, controle, travou do 208, meu voo. Muito grato. Cinta Juliette se adequando com o número 2. Aguarde a autorização de pouso, Vitorino e Júlia. Júlia. Oi, Raquel Cordial, boa tarde, bom dia, Papa Tango, Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu número 2, pouso na 7, reporte vertical do Ceasa com 1015 na Juste. Sim, Matheus. O Vitorino e Júlia no visual, tá? Se autorizar, pode prosseguir, manter o afastamento padrão. O paciente, então chame na final da 17, o Whisky Kilo Zulu. Kilo Zulu, muito grato. Boa. Fui 4167, portão 01 autorizado, chame táxi. Eco da pessoa que pronto cópia. Autorizado para Serra Índia, Romeu Índia, que é a rota do plano. Júlio 045. Via correr do axé, com primeira curva à direita após a decolagem. Acione o transpondo 5513, controle de Salvador 120, décima 8, restrito a 1.000 pés, correr do axé. Vitorino Juliette, pulo autorizado na 7, vem entrando 0 graus, 129. Pulo autorizado na 7, Júlia. Fox, confirme o pátio para bem alternativa. Oi, boa tarde, é o azul 521, ponto espera no 0.5. 5021, Mateu, ponto espera. Mateu. Azul 773 no solo 59, livre na Delta, chame 219. Na Delta, 219. Delta Fox, parte 5, livre acionar, chame táxi. Gente, é o número 2, na papá, chame, pronto. Número 67, pista na 0, decolagem autorizada, vento 190 graus, 229. Decolagem autorizada na 0, gol 209. Marque o LED mais eficiente, mantenha, papá. Autorizado, estamos pronto para o pushback. Seguinte, Alfa e Kixei, mantenha o ponto de vela. Sim. 2067, decolado aos 15.00, controle Salvador 208, bom voo. 208, boa. Alfa, é que você visual com o Papa Alfa 34 no final? Após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter no anotante. Oi, Salvador Azul 5021. 67, sendo responder 5541. Controle, 2067. Autorizado LR, mantendo 0 azul, 021 no centro. Ah, super confirmado autorizado, a gente responde é 5541. Autorizado, aguardando o contato radar. 5515 no centro. 430-67. Controle, boa tarde, Salvador Lima, Juliette Silveira. Tá, para o nível 050, o ajuste 95. Daqui a um minuto, aguarde. 134 no meio, cópia. Tá pronto, se estiver com o instrumento, fazendo apenas a cópia. 134 no meio, autorizado para Fortaleza, Zona 9, Bangu, DC Tabuco. Nível de voo 350. Sai da porta, DCT Frutivo, primeiro com a esquerda. Transponde 5544, controle Salvador 120, décima 8. Contato radar, subindo via da EL, nível 360, ou 2017. Catango Lima, Silva 3, em frequência livre. 120, com a 8, está pronto, portão 06 autorizado, chame para o táxi, está 34 no meio. Autorizado, 34 no meio. 1454, portão 2 autorizado, chame o táxi. Azul 2759, gente, aqui, o pronto para cópia. Quilo confere, autorizado para Serra Bravo, Charlie Fox, via Pêssego 21, nível de voo 360. Saída Arpon, pós-Alefa, pós-Votos 9, intercepto aerogia. Transponde 5551, controle Salvador, 120, décima 8. Azul 2759, autorizado com quilo 360, recordar 10 na Arpon, Alefa, pós 9, após o Pêssego 21. O 5 no transporte é 2087. Correto, chama o posicionamento, 2759. Boa tarde. Com 2067. Obrigado, 262? Matheus, senhorita, autorização com o PIS, já informa que não cumpre o gradiente. Gente, passadeiro 2262, autorizado para a Vitória da Conquista, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor Elefa com primeira curva direita, após Elefa, voa DCT ao pilar. Transponder 5553, controle Salvador 120, décima 8. Obrigado, Conquista, 180, conforme. Nosso plano, decola a porta, só Elefa, pode receber o plano, o transponder 5553, 1208 é o controle, eu passarei 2262. Planejamento correto 2262, compra o gradiente inferior, chama o próximo para puxa e acionamento no parte 3. Compre o gradiente inferior e chamará para puxa e acionamento, eu passarei 2262. Pelo 7. Alfa Eco, XRD 405, controle 208, meu voo. Tudo para aqui? 308, controle Salvador, tem um bom voo. É uma boa tarde, aqui. Okay. XRD 21, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-20 graus, 1-2 lances. E depois 1-0, 1-0-2-1. 1-2-5-5, prossigo. Cinco, Recife, 126, 5, Atena, 12.